Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar, Tatinho do seu Tônia do Coromandel, gente boa demais da conta. A discoteca do Cleitão traz pela primeira vez a cantora Hanna Quaresma. A Faculdade da Música apresenta os mestres César e Paulinho. A frase irretocável, como sempre, muito bem-humorada, eu tirei de um para-choque de caminhão. A oração de hoje é o que eu peço a Deus todos os dias. Oração da sabedoria. Na dica, o comadre, vou te ensinar a ficar mais bonita. Eu já sei, eu sei que você é bonita, mas mais um tiquinho. Boniteza e dinheiro nunca é demais. Vou te ensinar uma loção suavizante para a pele, para você fazer aí na sua casa. Facinho demais da conta. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos. Uma gravação do ano de 1966. Na lorota, bom, o pai que tava desconfiado que o filho era gay, fez o teste com ele, né? Ficou satisfeito demais da conta. Na trilha sonora da vida do Manuel Antônio Sintra, de Cacoal, Rondônia, quem vem atender o seu pedido é o Juliano César. Ei, mané, tempo bom, hein, mané? Nossa senhora, acaba ficando, fica recordando assim. Ei, rapaz, o cara pensa, não, eu vou contar na hora eu conto, né? O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu vou começar o programa hoje, já pra gente começar bem abençoado mesmo, trazendo a minha amiga Márcia Ferreira, Toque de Deus. Quando venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Márcia Ferreira, da Tereza Cristina, Toque de Deus, para o Maciel Locutor, o famoso Classe A aqui de Brasília, um dos melhores animadores de eventos que eu conheço e que agora faz parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Maciel, seja muito bem-vindo, um abração para você. Você está só no meio de gente boa aqui, as tranqueiras de vez em quando encosta, mas não fica. Zé Henrique e Gabriel, Vou Dormir na Rua. Tô aqui sem sono, coração vibrado. Nesse desatinho, afogando as mágoas, tonto e machucado. Sem ela é costume eu chorar de tristeza e morrer de saudade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade. Vou dormir na rua, não quero ir pra casa. Hoje faz um ano que eu sofro e choro e que ela bateu asas. Vou beber de novo, tô pensando. Eu sei que vou morrer de amor por ela. Com vocês, nossos irmãos e o negro e Solimões. Chega pra cá, rapaziada. Sem ela é costume eu chorar de tristeza e morrer de saudade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade. Solta a voz aí! Vou dormir na rua, não quero ir pra casa. Faz um ano que eu sofro e choro e que ela bateu asas. Vou beber de novo, tô pensando nela. Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela. Simbora! Vou beber de novo, tô pensando nela. Eu sei que vou morrer de amor por ela, de amor por ela. Zé Henrique e Gabriel, Vou Dormir na Rua, para o Parrião Júnior, lá de Palmas, no estado do Tocantins. Ele curte o nosso programa todo dia pela Criativa FM, né, Parrião? Um abração para você. Muito obrigado pela audiência. Um abração para o Gil Modesta, que eram os meus colegas da Criativa FM na capital do estado do Tocantins. Isso aqui é uma versão, foi gravado pela Edith Piaf, uma grande cantora francesa, e muito bem regravado por Agnaldo Timóteo, Hino ao Amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Do céu escurecer e alegria na terra fenecer, não importa carta, querida, viverei do nosso amor. Se tu és o sol dos dias meus, se os meus beijos sempre forem teus, querida, o amargor das dores desta vida. Um punhado de estrelas no infinito irei buscar e a teus pés esparramar. Não importa o que pensem, todo sacrifício é pouco quando o amor é bem maior. Um punhado de estrelas reafirmarei buscar e a teus pés esparramar. Não importa os amigos, risos, crenças e castigos, quero apenas te adorar. Se o destino então nos separar, se distante a morte te encontrar, não importa, querido, nada mais restar. Do milagre supremo, Deus fará no céu te encontrar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Agnaldo Timóteo, hino ao amor. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que gosta de fazer evento aí na sua cidade, você tem aquela churrascaria da moda, aquela lanchonete muito bem frequentada, você que é presidente do sindicato rural, prefeito municipal, e você que gosta de fazer evento mesmo, anota aí o telefone da RBM Música. Uma hora você precisa de um artista e você liga aqui e você vai arranjar, viu? 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. Você contrata o show da Márcia Ferreira, Edelson Moura, Djalma e Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Eu agora vou agradar a gauchada. T.T. Carvalho, Pacheco e Duzac, O Vento. Num mundo com tantas doenças, o povo com pouca crença, eu venho pedir cantando em sentimento e versos, eu venho pedir ao vento pra dar uma volta no universo. Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra. Pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra. Pedi ao vento que leve fartura onde tem miséria. beijo nos lábios dela. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus. Perdido nas drogas, pedi ao vento que espalhe no céu o perfume das rosas. Pedi ao vento que toda nação seja gloriosa. Pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender. Esse vento é o nosso Deus. Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares. Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares. É o vento que leve embora a impureza dos ares. Pedi ao vento em orações que fiz nos altares. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus. Conduzir na estrada da vida. Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida. Pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida. Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender. Esse vento é o nosso Deus. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus. Para os meus amigos do Rio Grande do Sul, tchê, Tete Carvalho, Pacheco e Dozaki, o vento. Abraçando os meus amigos que curtem o nosso programa no Rio Grande do Sul, nas diversas cidades que as emissoras locais estão transmitindo, né? Um abraço para todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. João Bosco e Vinícius, dia de sorte. Esse dia de te ver voltar pra mim, trazendo a minha alegria. Deus, somente Deus sabe tudo que passei com a sua ausência aqui. Quantas noites eu chorei. Ele atendeu a minha oração. Hoje é o meu dia de sorte. Ele te devolveu pro meu coração. Não teve um dia que eu não pensei em você e não fechei os olhos pra poder te ver e pra sentir teu cheiro. Abracei forte o travesseiro. Não teve um dia que eu não senti saudade, nenhuma noite que não fiquei na vontade de beijar teu beijo, desejar o teu desejo.

Ele disse que essa música marcou a vida dele. Ele disse que agora descobriu o nosso programa pela internet. Está ouvindo direto no seu computador. Manuel, um abração para você. Na trilha sonora da vida do Manuel Antônio Sintra, de Cacoal, Rondônia, Juliano César, Coração Quer Te Encontrar. Mais um ano se passou, tanto tempo sem te ver. Quantas noites mal dormidas, vendo o dia amanhecer. Pobre de mim, vivendo assim. Trilha sonora da vida do Manuel Antônio Sintra, de Cacoal, Rondônia, Coração Quer Te Encontrar. Se você tem uma música que marcou a sua vida, né, para um momento de muita alegria ou de tristeza, ou apenas para você recordar alguma passagem importante da sua vida, porque as músicas marcam a vida da gente. Eu mesmo tenho músicas importantíssimas que toda vez que a música toca, eu me remeto a uma determinada situação. Se você tiver uma música dessa, você pode mandar uma mensagem para a gente, ou direto no site radioestudiobrasil.com.br, ou pelo e-mail programacleitoaguiar@gmail.com, ou ainda no Facebook. Viu? Eu tenho dois perfis de Facebook, você pode entrar lá, deixar o recado que eu vou atendê-lo com o maior carinho. Música nova de Rio Negro e Solimões, O Que Você Não Faz. O que está acontecendo? Hoje eu me perguntei.

A falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão, já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar, e ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso vou vivendo assim, traga outra pra mim, solidão não dá paz. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. Aí é o Braga, dele do Hamilton Silva, Bebê Querendo Colo. E se alguma emissora de rádio quiser essa música do Rael, ele me pediu para ajudá-lo, eu vou fazer isso. Né? Se você quiser, pode é só me pedir que eu mando a música para você, tá bom? Pede no nosso e-mail, programa cleiteguiar@gmail.com. No próximo bloco, comadre, vou te ensinar a ficar mais bonita do que você já é, viu? Vou te ensinar a fazer, na sua casa, uma loção suavizante para a pele. Sua pele vai ficar suave demais, tá? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, para só um tiquinho que você está fazendo e presta atenção nesse recado. Mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado, você pode comprar para o seu uso pessoal e também para você revender. E se disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, você ainda vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, Puro Ômegas é mais beleza. Comadre, vou te ensinar a fazer hoje. Facinho demais da conta. Você tem, capaz de você ter tudo em casa aí, ó. É uma loção suavizante para a pele. Você vai precisar de uma colher de chá de mel, uma colher de chá de óleo vegetal, um quarto de colher de chá de suco de limão. Então, uma colher de chá de mel, uma colher de chá de óleo vegetal e um quarto de colher de chá de suco de limão. Você vai misturar os ingredientes e você vai massagear a mistura nas mãos, nos cotovelos, nos joelhos e qualquer outra região do corpo onde a pele estiver áspera. Se você for muito fofoqueira, pode passar na língua. Então, ó, uma colher de chá de mel, uma colher de chá de óleo vegetal, um quarto de colher de chá de suco de limão, mistura bem misturadinho tudo isso, aí você põe na mão, massageia a mão, e aí você vai passar no cotovelo, no joelho, nas mãos, ou qualquer outra região onde a pele estiver mais áspera. Se você foi muito no sol esses dias, onde estiver assim meio áspera, você passa. Aí você vai deixar descansar por 10 minutos. Se você, você fica lá, enquanto você está fazendo as coisas lá, você deixa descansar 10 minutos, depois você enxágua bem enxaguado com água fria, viu? Uma colher de chá de mel, uma colher de chá de óleo vegetal, um quarto de colher de chá de suco de limão, mistura bem misturadinho, massageia a mistura nas mãos, no cotovelo, no joelho ou qualquer outro lugar que a pele tiver áspera. Deixa descansar por 10 minutos, enxágua bem com água. Descontar, rapaz. O programa do Cleiton Aguiar ensina as mulheres até ficar mais bonitas. Tem base um trem desse. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar,

esperança em querer te. Te faz sofrer e até chorar. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. No cantinho do rei, Roberto Carlos, Esqueça. A lorota boa de hoje é o seguinte: o pai desconfiou que o filho era gay e aí ficou preocupado e procurou um psicólogo, né? Aí o psicólogo falou assim: não, você deixa que eu vou fazer um teste com ele que é 100%, é perfeito, não tem problema. Aí o pai ficou lá dentro prestando atenção, né? Aí o psicólogo perguntou pro menino, falou assim: qual é o número que você mais gosta? O pai esperou logo o 24, né? O menino falou assim: 11. Aí deu aquele alívio no pai, assim e tal. Falou assim: fruta? Falou assim: jabuticaba. Graças a Deus, o pai falou baixinho pra ele mesmo, né? Bicho? O pai falou: agora ele vai falar. Ele falou assim: jacaré. O pai já tá até suando frio, pensando no Bambi, né? Profissão? Ele falou: eu quero ser juiz de direito. Aí o pai relaxou, pensou logo que ele ia falar que ia ser cabeleireiro, costureiro, uma dessas aí, né? Aí o pai não aguentou e falou assim: ei, doutor, ainda bem que meu filho é homem, né? Aí o médico falou assim: eu sinto muito, mas seu filho é totalmente gay. Mas doutor, como? Ele falou assim: por exemplo, presta atenção. 11. 11 é um atrás do outro. Jabuticaba é uma fruta que já nasce grudada no pau. Jacaré só defende com o rabo. E juiz de direito vive de vara em vara. Não escapou de jeito nenhum. Se você tiver uma lorota dessa e quiser mandar para mim, você fica à vontade. O programa cleitaguiar@gmail.com. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Meu amigo, presta atenção nesse recado que ele pode mudar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro revendendo aí na sua cidade Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, boyfriend, short, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, você vai precisar de um capitalzinho. Tudo, você tem que ter um capitalzinho para começar, né? Você compra, joga 100% em cima e ainda vai dar um banho na concorrência, viu? Ninguém consegue vender um produto dessa qualidade nesse preço. Só o Oporte Jeans.

tu levas a alma de um sonhador. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer. Mas hoje sei quanto te amo e que sozinho não compensa nem viver. Dentro da noite de amargura, a mente vaga na amplidão. E amanhã, por essas horas, onde andará meu coração? Talvez amando a outro alguém, enquanto eu morro na solidão. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer. Mas hoje sei quanto te amo e que sozinho não compensa nem viver. Relembrando Goiá, ele cantou Luz de Minha Alma. A frase irretocável hoje eu tirei de um para-choque de caminhão. O fim do mundo não me preocupa. Eu fico preocupado é com o fim do mês. O fim do mundo não me preocupa. Eu fico preocupado é com o fim do mês. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Hanna Quaresma. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No próximo domingo, às 10 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, que você pode assistir direto no site www.rbtv.com.br. E lá nesse site você pode entrar, que você vai saber como é que você faz para assistir. Domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, uma entrevista com o comunicador Ricardo Noronha e com o escritor e poeta e professor Edmilson Providência, lá de Crateús, no Ceará. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para a cantora Hanna Quaresma, Amizade Colorida. Me apaixonar, assim eu vou me apaixonar. Então não faça isso comigo, menino, somos amigos e não vou me apaixonar. Mais uma vez a paixão me pegou, amizade colorida é o tema do nosso amor. A brincadeira gostosa de sedução, menino, faz isso não, meu peito tá que é só dor. Moreno, quando te ver, só aumenta o meu desejo. Quero provar desses beijos e dizer que é bom. Menino, tome cuidado, se eu me perco nesses braços, sei que não vai ter retorno, porque eu vou me apaixonar. Assim eu vou me apaixonar. Então não faça isso comigo, menino, somos amigos e não vou me apaixonar. Mais uma vez a paixão me pegou, amizade colorida é o tema do nosso amor. A brincadeira gostosa de sedução, menino, faz isso não, meu peito tá que é só dor.